Ula, ula, olha lá, havaiana de mini saia, versão Brás. Nas ilhas ilusórias de Uberaba, corpinho, violão em Colômbia, de sexta a domingo tem os pelinhos, tudo fafá de bebê. Tem princesa no passinho do vai e vem, tem escama de peixe, tem os peixe azul também. Tô com bosque no bolso e a fauna tá acesa, o vermelho dos olhos dela vem do verde da natureza só. Top 10, água de coco, porção de camarão, vinho, rosé do Porto. Lençol de fogo é frio, fio dental é seu. Sinta, liga, fantasia, ula, ula no meu canil. Puxa o zíper da barraca, abre o zíper do jeans. Garota de Ipanema, baila, baila em cima de mim. Musa Miss Brasil, né? Pula igual pipoca. Canguru Peneta vem depois da caipivote. Kama Sutra, striptease, mini puta. Rebola, rebola no quadradinho do Ula Ula. Havaiana Total Flex, rainha da lambada. Que não é culpa nem Havaí, mas tu nada e morre na praia. No cálice Big Apple, Bacardi e Ballantines. Na mesa cartão, corte, stick, prolonga a viagem. Fogos vai ao céu, minguante é a lua. John Tex no bolso. Ula Ula, ula, ula, deixa ela dançar. A noite vai cair só quando a fogueira apagar. Hoje nós vai chapar e quando o sol voltar, piranha pula no mar. Ula Ula, ula Ula. Caratia lá piscina, praia das Havaiana, paradas e das mina. Enxoval das piranhas, só lingerie batom. Escamada, fantasia, face, maquiavão. Sereia de aquário, neutra ao pôr do sol. Lírico canta veneno, pior que formol. Enquanto mexe, se remexe e os pipoca pula. Casa de praia, pacalolo, fumacê. Ula Ula, Cauê, Havaí, Aloha, Magali. Canoa de pau não tomba, déjà vu. Veleiro das ninfas, solta a âncora na praia. Biquíni de biquinho, ula ula mini saia. Riate, Acapulco, Malibu, Kama Sutra. Mulher maconha e o clima é bom. Ula ula, vodka com suco, Istambul mais de mil puta. Mulher maconha e o clima é bom. Ula ula, deixa ela dançar. A noite vai cair só quando a fogueira apagar. Hoje nós vai chapar e quando o sol voltar, piranha pula no mar. Ula ula, ula ula, ula.